início ele vai dar uns 3 mil, né? Depois ele vai caindo. Aí termina lá em cima com 1000 pés. Grato. Viu? É bom, rapaz. C33 tocou e arremeteu ao 03, saindo no, na radial 072, curvando à esquerda para a radial 072, subindo para o nível 040 do C33, chamando o controle. Então você vai ficar na 072 para o 040, região 072, 040, confirma. Curva agora à esquerda na radial 072, subindo para o nível 040. Mantendo a minha escuta, por gentileza. Escuta do 733. Escola na Puca, na Caju, com curva à esquerda, controle de saída 1208. 5030 é o transponder que chama. 5030, postão 8, chame pronto, 1260. Chama pronto para posicionamento, postão 8, 1260. Tá pronto para o push? Negativo, já. Fechou. 180 graus com 07 nós. Lima Tango Alfa. Lima Tango Alfa, livre decolagem, obrigado. Complete, aproximação, torre 286. 286, boa, 319. Aí. 4207, sem livre pouso, pistão no zero, vento sul com 08 mais. Lipoza azul, 4207. Oi, Salvador, bom dia, tá 3198. Duas milhas, frente à terra, faixa travada. Quanto à aproximação, agora na autorização do pouso, tá 3198, bom dia. Fazendo líder pouso, 3198. C733, chama agora o controle, 120.8, bom voo. 208, controle. 308, privada Alfa? Afirmativo, ao 05 decola, 120.8 é o controle, bom voo, Lima Tango Alfa. Boa, obrigado. Curve à esquerda, proa 280. Esquerda, proa 280, que voltou mantendo a proa, a confirma, afirmativo, 280, esquerda, 133. Controle Papa Romeu Lima Tango Alfa, bom dia. Bom dia, Lima Tango Alfa, se mantenha o nível 400, você dá Arbor. 400 Arbor, quando autorizado a proa, autorizar a proa mais à frente, de Cubox. Autorizado proa de Elefa, Lima Tango Alfa. Elefa, obrigado. 2733, após o procedimento, segue para pouso. De coral, poderia voar direto Ilhéus da presente? O 5595, autorizado Ilhéus. Obrigado, senhor. O 02733, confirmando após o procedimento, pouso. Afirmativo, toque arremete. Aí entra o circuito de tráfego, 2733. Copiada. Tem pouso autorizado, pista no zero, vento sul com 11 nós, 1 nós de intensidade. Livre pouso no zero, tem 3198. 307, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. O resto é chamando para Juliette, 407. Pides 5722. 5722, complete aproximação, torre 186. 1862, perdão a palavra. Azul 4207, ingresso a Juliette, portão 1. Passo no pátio, portão 1, 4207, Juliette. 3198 no solo de Salvador 08, livre direita, chama o solo em 121, décima 9, até daqui a pouco. 1219, grato, até daqui a pouco, cara. Delta 3198, livrou na sua escuta. 3198, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, tá? 3198. No zero, o vento sul com 7 nós. E depois no zero, 5-7. Lima Tango Alfa, chame o centro Recife, 1288, alterno 260. 1260, obrigado. Oh, 260-08, pronto para pushback, reacionamento. Zero oito, autorizado, sumitax. Chama táxi, 260. Dado, gol no 738. Gol no 738, combate a aproximação, torre 1862. 1862, pode ir. 02733, desça para 2000 pés e aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Desça para 2000, aguardando o último vetor para o localizador do 723. 04-3198. Web 5728, não solo 11, livre à direita, chama o solo 121, décimo 9. Bom dia, 5728 da web, de frota na sua escuta, ingressando na Alfa. Alfa, reportando da Juliette, objeto 5728. Na Alfa, reportando da Juliette, 5728. Entrou no 018, quanto à aproximação, aguardando... Já avisou com o campo? Negativo. Reporte quando o visual baixar travado, atentando a pássaros na aproximação. Essa passada está Bravo, 738. Tráfego avistado, tem livre pouso, pistão 0, vento 180 graus com 07 nós. Boa, no 738. Livre pouso, pistão 0, com 738. Para interceptar o localizador, esquerda, proa 120. Esquerda, 120, para o localizador, 2733. Aguarde antes das ilhas, temos um Boeing da Gol querendo chamar para ataque dentro de instantes após o mesmo, o senhor prossegue via as ilhas para o 09. Ok, entendido, já estamos até visual com ele aqui, após a passagem dele iniciaremos para o... qual que é o gate? Desculpa. 09. 09, obrigado. Ataque, seu Gol 1260, 126, bordo 305, alterna Salvador. Via Pátio, Índia Alfa, até o ponto espera 10, quando então chama a torre em 1186, estado 1018. Índia Alfa, no ponto espera da 10186, 1018, o voo 1260. TP5595, agora 7 milhas, fale Léo, se está terminado, mantém 140, chame o controle em 1201. 1201, trip 5595, bom dia, até o retorno, senhor. Bom dia. 2733 é para estabilizado. Para estabilizado, 733. No solo 15, livre direita, chama solo em 121, décima móvel. 219, bom dia. Eu vou 1738, lembrando. 1738, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette via Alfa 1738. Visado CLS 2733. 2733, complete a aproximação, torre 1286. Torre 1286, grato pela coordenação. Afirmativo do 733, só confirmando, agora prossegue para circuito de tráfego. Afirmo. Reporte para modificação do plano, ok? Reportará para modificação do 733. No último turno 018. 018. Oi de Salvador, muito bom dia, Gol 1260, tá no ponto de espera, dando zero, pronto. A linha decola sem parada, Gol 1260? Afirmo, senhor, a linha decola sem parada. Tá livre, a linha decola, pistão zero, sem parada, vento 1180 graus, 062 nós. É, está alinhando, decolando, dando zero, o Gol 1260. E aí, os trips 5595, transfere. 5595 não é o controle Léo, mas eu vou dar a frequência do controle Léo. 120.1. 120.1, desculpe, senhor. Bruno 260, decolada 18, chama o controle no 20, décima 8, bom voo. 208, pegado, bom dia. Para ingresso na Juliette, o 1738. 1738, ingresso à sua esquerda, Juliette, portão 05. Portão 05, 1738. Afirmativo, plano modificado agora os 1-9, prossegue visual para toque arremetida, tem autorizado na pista 1-0, o vento 1-60 graus com 0-5 nós, 2-7-3-3, por séria. Toque arremetido, 2-7-3-3, pista 1-0-3-3. Vou no 2-0-0. Por favor, por favor, 3-7-3-3. Confio, pelo controle. Confio no 437. Confio no 437. Mantenha o nível 170. Na proa da posição Mari, reportando para início de descida. Mantenha o 170, proa estrela de Mari, reportando para descida. 4-7-0. Segura uma centena, via Golf 677, pista 1-0, curva à direita, saída Coral. Controle 120-8, transfondo 20253, o Juliette Tango Zulu. Pátio 3, táxi autorizado, pátio principal, Índia Alfa, ponto espera 18-6, ajuste no 098, Tanzu. Para 2733, tocou e arremeteu em Salvador aos 21, curva agora esquerda, mil pés, perna do vento da 10, reporte no Través Norte da torre de controle. Curva da esquerda, reportará na Través Norte, perna do vento da 2733. Confirmado? Confirmado no 437 para descida. Desce ao 05050 na proa de Mari. Após, prossegue na chegada. Desce para o 050 na proa de Mari no 437. Oi, Maurício de São Paulo, Alfa Vitor Eco. Confirme. Tráfico a reportar, Alfa Vitor Eco. Tu pode livrar a frequência e chamar eu no 2345 para a coordenação com o tráfico local. Reporta na final da 10, o 2733 da FAB. Reportará a final do 2733. Horizonte, aguarde a cota, o ajuste no 08. Pela base 2733. Afirmativo 2733, visual com caravan, tem livre toque arremetida, pista 10, o vento sul com 04 nós. 2733, força aérea. Tem livre toque arremete 2733. Afirmativo, mantém um ponto de espera, Juliette, tamo junto. Você vai chamar o centro Recife em 1285 e alternar 12545. 2085-2545, obrigado, até a próxima. Julia Tango Zulu, ali mantém cabeceira 10. Wind Alpha, ponto de espera 18612, é o ajuste 908. Romeu, Mike, cópia. Belo Horizonte, nível 1000, Whisky 1, pista 10, curva direita, saída coral, controle 120.8 e o transponder é o 5554, o Papa Romeo, Mike. Dado BH, 1000, Whisky 1, para decolar da 10, curva direita, saída coral, camarada, controle 208, o transponder é o 5544. 5554, Romeo, Mike. Tá livre de acionamento, chama para o táxi, parte 3. 5554, vai chamar para o táxi. Paulo Web 5728, bom dia. Sim? Webjet 5728, senhor. Pode confirmar, por gentileza, a provável saída para Recife? Puca. Obrigado, 5728, daqui a pouco eu volto. Tango Zulu, informa o cara, manda a força aérea na perna do vento, da 10 à sua esquerda, não interfere na sua decolagem, teve decolagem, pista 10, o vento 190 graus, 09 nós, Julia Tango Zulu. Tango da escuta. Por gentileza, altere sua saída para o perfil da saída Arbor após vir direto à Vitória da Conquista, por gentileza. Mantém cabeceira 10, Alfa Tango Tango. 2733 da Força Aérea, façam 360 pela direita, reporte reinterceptando o final, Cogina, reporte reinterceptando a perna do vento. 1330 pela direita, para reinterceptando a 2733. 4207, sente da Kima, posição é a Guarulhona, para Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 3300. 207, aguarde a cópia, Rio de Janeiro, ajuste 908. Agora não, tirou a saída, senhor. Já é. 2018, bom voo. 20, Dileto isolou, bom trabalho. Controle Salvador, vai passando o Juliette, Dileto isolou, decolou da 10, tá na sua escuta. Escuta, Juliette, Tango Zulu, suba 100, saída Coral, vigilância. Pode voar direto Coral, senhor, presente. Autorizado, Coral. Tango Zulu. Grande Salvador, bom dia, Azul 4060, cruza 205 para 150 na Mare. Azul 4060, bom dia, atenção nível 100, chegada Mare. Uma centena, Azul 4060. Alfa Tango Tango, equilíbrio de decolagem, pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Mais um minuto, por favor. Esse é 33, gira a base, reporta na final da 110, trem fixo, 2733. Para a final da 1033. Alfa Tango Tango 30, decola, chama o controle, 120, décima 8, bom voo. Esperando, obrigado, bom dia. 76740, sente da Kilo, 250 para 170. 6740, desça para o nível 070, chegada Mari. 1070, chegada Mari, autoriza pro Odmari, pro 6740. Autorizado, redução para 250 nós, 6740. Levou a Mari, reduz 250, aviante 6740. Azul 4060, desce para o 70, 060. Desce até o 060, Azul 4060. Oi, bom dia, do Alfa Tango Tango, decolou na Cisco. Alfa Tango Tango, contato na decolagem, sobre mantenha. O 040 sai da bom. 40 na Arbol, Tango Tango. O Rodel mais Mike para o táxi, com dois a bordo, 5 horas de autonomia, alterna com fim. O meu Mike Mike, livre táxi, pátio 3, pátio principal, Indy Alpha, ponto espera, 18612, o ajuste no 098. Pátio 3, pátio 1, pátio 612, confirme? 18612, ponto espera, torre, o ajuste 1018. Tem que ir de alto, chamar na torre, a ponte 01, mas não deu mais.